Nós estamos esse mês trabalhando bastante o assunto da missão, do evangelismo, de motivar cada um dos irmãos a levar o evangelho a quem não conhece o evangelho, ou a pessoas que estão desviadas do Senhor, pessoas que enfraqueceram na fé, pessoas que desistiram, pessoas às vezes que estão enganadas com outras ideias. Você conhece gente com esse perfil, não conhece? Todos nós conhecemos. Então, todos nós temos também uma tarefa no reino de Deus. Vamos abrir a Bíblia para conhecer um pouco mais da vontade de Deus sobre esse assunto. No livro de Jonas, o profeta Jonas, procure aí na sua Bíblia, ele é um profeta pequeno aí no meio de tantos livros, vai indo ali depois de Isaías, Jeremias, Daniel, pouquinho adiante, Oséias, pouquinho depois ainda, Amós, logo adiante vem Jonas. Veja na sua Bíblia. Veja aí na sua Bíblia. No capítulo 1 de Jonas, vê se todo mundo achou aí na volta onde você está. Na sua volta, todo mundo achou Jonas? Não sumiu Jonas, né? Ele não fugiu daí. Uma vez ele fugiu de Deus, mas da sua Bíblia ele não fugiu, né? Não fugiu? Acharam todos? Eu sei que ele é pequenininho aí no meio de tantos profetas, mas aí está ele. Diz assim no capítulo 1, veja comigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido à cidade de Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Você já conhecia essa parte da Bíblia, né? E aí sabe tudo o que aconteceu com Jonas? Tempestade naquele mar, na viagem. A viagem estava tudo dando errado. O pessoal descobriu que a causa da tempestade era Jonas. E então jogaram Jonas no mar, um grande peixe. Jesus chega a dizer lá no Novo Testamento, uma baleia engoliu Jonas e por 3 dias esse homem esteve dentro da barriga do peixe. E o peixe o vomitou fora. E aí acontece no capítulo 3, eu quero que você chegue ali comigo de novo. Eu quero duas coisas que a gente entenda hoje. O nosso coração e o coração de Deus. Veja o capítulo 3. Ele já está em terra firme de novo. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora ele foi. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda faltam 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem mulheres, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e Deus não fez. Amém, irmãos? Duas coisas eu disse que eu gostaria que hoje à noite, hoje de manhã, ficasse marcado em nós. De repente a gente pega aqui, lê essa passagem bíblica, e logo põe Jonas no banco dos réus. Deus chamou Jonas: Jonas, vai, sai aqui da tua terra, sai de Israel e vai lá em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Um povo naquela época que dominava o mundo inteiro. Um povo guerreiro, um povo que só conhecia a vitória, um povo que oprimia os outros povos, um povo idólatra, um povo violento, um povo que se prostituía desde o menor ao maior. E Deus diz a um homem de Deus, a um profeta: vai lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus quer que as pessoas morram nas suas desgraças? Não. Deus, quando olha a desgraça humana, e não faltam desgraças, Deus se enche de compaixão. Deus é um Deus que sempre sonha e quer salvar. Você lembra da sua vida alguns anos atrás? Não estava cheia de dificuldade? Quem sabe você era idólatra? Quem sabe você usava mal o seu corpo, se prostituindo? Não estou falando nem daquela prostituição por dinheiro, mas parceiro aqui, parceiro ali, e eventualmente lá, e as coisas iam andando, isso também é prostituição. Quem sabe alguns de nós roubávamos, enganávamos pessoas, enganávamos patrão, ou patrão, porque você era patrão, e oprimia, tirava do empregado. E a gente ia levando a vida, e Deus, na sua grande paciência e compaixão, Deus mandou alguém falar de Jesus para nós, não falou? Pode ser também que você era um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa correta, mas em relação a Deus, indiferente. Deus enviou alguém para falar, porque Deus te ama. Cantamos um hino aqui: Deus me ama. Nós ouvimos um testemunho agora de manhã, nós tínhamos uma reunião antes do culto, e uma das irmãs contou ali rapidamente a respeito de uma pessoa que está vindo para o nosso meio, uma pessoa que tinha vínculos até com feitiçaria, e eles estavam no sapateiro. Olha o lugar de evangelizar, né? Esse senhor mandando consertar sapato, e a irmã também mandando consertar sapato. E o homem se queixando para o sapateiro da vida: minha vida é muito ruim, a vida em si é uma miséria, é uma desgraça. E a irmã ali ouvindo tudo aquilo, no sapateiro. Daqui um pouco ela diz: mas a vida é muito boa. Como assim? Não, eu conheço Jesus, e se o senhor conhecer Jesus, a sua vida vai ficar. Aí eu já ouvi falar. Até já levei uma pessoa lá, aí já tinha se identificado de que igreja era. Até um dia já larguei uma pessoa lá na porta da sua igreja, mas eu nunca fui. Então o senhor vem, o senhor vai ser abençoado. Será que vou? Vai ser abençoado. E o senhor não diz amém? A irmã já perguntou, aí o irmão disse: amém, então se eu vou ser abençoado, amém. Na pressão também, tá, irmãos? Resultado: esse homem está no nosso meio, acho que há uns 2 meses, nunca esteve tão feliz. Alguém que há poucos dias atrás dizia que a vida é uma miséria, a vida é uma desgraça, a vida é ruim demais. Sabe, eu acredito nesse homem, que quem não conhece Deus, a vida é ruim demais. Tu concorda comigo? Quando eu olho as pessoas em geral, sofrendo, não estamos falando de dinheiro, mais dinheiro, menos dinheiro, mais conforto, menos conforto. Nós estamos falando de vida, algo dentro do ser humano. Tem gente que vive miserável demais. Concorda com isso? quanta gente, às vezes pobre e miserável por dentro. Quanta gente rica e miserável por dentro. Um dia eu falei aqui, a gente às vezes pensa, olha para uma casa lindíssima, uma mansão, e a gente pensa assim, é, ali deve morar gente feliz. Pensa ou não pensa? É normal, tu vê alguém num carrão de 500 mil reais, 1 milhão um carrão, e a gente pensa, ah, o dia que eu tiver um carro desse, ah, aí sim eu vou ser feliz. Irmãos, vocês sabem, vocês já sabem, já descobriram que não é assim. É bom ter uma casa confortável, claro que é bom, mas conforto e felicidade não é a mesma coisa. Pois aqui está esse povo miserável, apesar de dominadores do mundo da época. Deus olha para Nínive, uma cidade grande, que tinha 120 mil crianças. Quanto deve ter mais ou menos uma população, então, mais os adultos? Quem sabe 300 mil pessoas? Nós, 400 mil, quem sabe? Nós estamos falando de 750 antes de Cristo. Uma cidade com 300, 400 mil, tamanho de Canoas. O que você acha para 750 anos antes de Cristo? É muito grande esta cidade. Jonas levou 3 dias para percorrê-la toda, caminhando e pregando. Tinha 120 mil pessoas que não sabiam ainda diferenciar da mão esquerda da mão direita. Isso são crianças, nós adultos sabemos diferenciar. Pois Deus mostrou o seu amor para com aquela nação pagã. Talvez alguém de nós diga, mas pastor, eles não merecem, aquela nação merece a morte. Esse é o pensamento de Jonas. Aquela nação oprimia Israel. Aquela nação cobrava pesadíssimos impostos de Israel. O Jonas pensava com o coração humano apenas, mas o Senhor queria que ele pensasse com o coração de Deus. O coração de Deus, e aqueles opressores, aqueles maus, aqueles idólatras, aqueles que se prostituem, precisam de mim, Jonas. E Jonas, olha o coração, primeiro eu disse que ia falar do coração nosso. Às vezes de nós crentes, Jonas era crente, Jonas era tão crente que era profeta. E o Jonas disse, não pode Deus. Não pode o Senhor amar aquela gente, não Deus. Pega um navio e vai lá, Jonas. Não vou. Jonas caminhou até uma cidade de Jope, que tinha um porto lá em Israel. Pega um navio e vai para a direção da Espanha. Totalmente outro lugar. Você viu que ele chegou lá e comprou passagem? Casualmente, vamos dizer casualmente, tinha um navio de partida. Isso não era tão comum no mundo antigo, né? Não era tanto navio. É a mesma coisa que você chega ali no aeroporto agora, eu quero ir a São Paulo. Casualmente tem um avião. Não, vai ter muitos aviões hoje que vão a São Paulo. Mas naquela época, um navio chegou lá, deu tudo certo. Então o Jonas podia dizer, Deus está me abençoando. Não. Ele foge e deu aquela tempestade toda. Os marinheiros acabam descobrindo que o causador da tempestade é Jonas e sua desobediência. Às vezes Deus permite acontecer uma coisa difícil para nós, para nos acordar, para revelar o nosso coração. Muitas vezes é para revelar nós mesmos. Entenderam, irmãos? Quando a pessoa está em aperto, vamos ver como é que está o Jonas? Dá uma olhadinha comigo no capítulo 2. Já que está com a sua Bíblia aberta. Olha o capítulo 2. Está dentro da barriga do peixe, tá? O clima lá dentro acho que não é simples, né, gente? A coisa lá está... Acho que deve ter muitos gases no estômago do peixe. Luz não tem, é escuridão. O peixe ia comendo de tudo e aqui... Bah, sei lá, devia ter... gases, odores, de tudo que tem no intestino. Meu Deus! Entenderam, né? Pois lá no aperto, no versículo 2, olha aí. Olha o sentimento que ele está. Na minha angústia. Ah, agora está angustiado, né? Estava fugindo de Deus. Fugindo de levar a mensagem. clamei ao Senhor e ele me respondeu, e do ventre do abismo, ele está quase morto, e diz, gritei. E quem é que vai ouvi-lo, hein? Só Deus. Só Deus para ouvir lá no fundo do mar, dentro da barriga de um super peixe. Agora veja o sentimento lá no 4. Então eu disse, tudo isso está acontecendo lá dentro. Lançado estou diante dos teus olhos, Senhor. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. E aí, meus irmãos? O profeta desviado. Desviado da sua missão. Do que ele disse agora? Deus, será que eu vou na igreja de novo um dia, Deus? Aí ele se lembrou da igreja, né? Olha como continua ainda. As águas me cercaram até a minha alma. E o abismo aqui significa a morte me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Está um inferno lá dentro, meus irmãos. Está ou não está um inferno lá dentro? Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Vem cá. Tem que descer lá embaixo. Tem que ter essa experiência terrível. Experiência de morte, né? Para se lembrar do Senhor. Quando um homem está em aperto, ele se lembra do Senhor. Até o ímpio, na hora da morte, acaba clamando pelo Deus, sabia? Olha ali, um pouquinho mais. Verso 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei, no futuro, sacrifícios. E o que votei, pagarei, Senhor. Vem cá, o que, que ele está dizendo? Está fazendo promessa. Sabe quando a pessoa está no aperto, ela faz promessa, né? Faz ou não faz? O cara vai no médico e está com câncer. Deus, aí ele corre para a igreja. Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir. Olha o que o Jonas está dizendo, não é parecido? Deus, eu vou te dar muito agradecimento. E Deus, eu vou te oferecer muito sacrifício. Mas me tira dessa, Deus. Tudo começou porque Jonas, em vez de amar e cumprir e manifestar o amor de Deus àquelas pessoas más, Jonas tinha ódio por elas. Você sabe que o cristianismo não é a religião do ódio, é a religião do amor. Tem religiões que mandam matar, você sabe disso. Mandam matar e se matam. E tem religiões que botam bombas no corpo e matam assim, matam os outros. O cristianismo é a religião do amor, da compaixão, do mostrar o caminho de Deus e mostrar o coração de Deus às pessoas. Nem todo mundo vai aceitar. Nós sabemos disso. Você sabe, você já deve ter falado de Jesus para muitas pessoas e as pessoas dizem, não quero. Ou agora ainda não. Mais tarde. Continue, não desanime. Pode ser que tenha até, às vezes, uma pessoa ou um grupo que te causou problema e mal. Mas não deixa jamais. Vamos dizer, vamos chamar o coração do Jonas inicial. Não deixa esse coração ser o teu coração. Não é que, ah, pastor, mas então todo mundo é bom. Não. Nínive era gente ruim. Mas Deus queria levar o amor dele para lá. Não pensa, ah, porque Deus ama todo mundo é bom. Não, é Deus que é bom. E Deus quer, então, levar a mensagem para salvar estas pessoas das suas maldades e salvar eternamente. Pois bem, você viu no verso 3, a segunda chamada. A primeira vez Deus chamou, Jonas fugiu. Se encheu de problemas a si e aos outros. Capítulo 3. Deus chama novamente, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Versículo 4. E começou Jonas a percorrer a cidade pelo caminho de um dia. Caminhou um dia inteiro. E o Jonas pregava, gritava. Ainda faltam 40 dias. E essa cidade vai ser destruída. Irmãos, Jonas obedeceu. Mas o coração dele não era bom ainda. Como, pastor? Ele está pregando, diz, ó, falta só 40 dias para tudo isso aqui acabar. No dia seguinte, ele ia pregar de novo. Faltam só 39 dias. E no seguinte, faltam só 38 dias. E isso aqui tudo vai acabar. E não é que a cidade inteira se converteu? Se converteu no medo, eu sei. Mas tem gente que vai só se converter no medo, você sabia? Só, às vezes, outros só se convertem quando acontece um desastre. Ou um problemão. E essa cidade inteira se converte. E a população que estava ouvindo a palavra de Jonas começa a colocar panos de saco, vestes que simbolizava arrependimento. E as pessoas começam a se sentar na cinza e colocar cinza nas suas cabeças, que significava quando morria alguém. Eu estou em luto, eu estou mal, é uma lamentação. E elas, mas como que nós ofendemos tanto esse Deus verdadeiro? Eles estavam conhecendo um pouquinho de Deus apenas. E as pessoas foram se convertendo, a notícia chegou ao rei. Vocês observaram, irmãos? Verso 6, quando esta notícia chegou ao rei, a população já tinha começado a se converter. O rei se levanta do trono, tira as vestes de rei e se cobre também com vestes de arrependimento. Chegou lá no palácio a notícia e o homem se converte também e manda fazer uma lei. Todo mundo vai jejuar, inclusive os animais não vão comer nem beber. E nós todos estamos quebrantados com essa mensagem que esse homem trouxe a nós. Por que que eu disse que Jonas obedece? Ele foi pregar, mas o coração dele não era bom. Por quê? Porque quando ele viu que a população se converteu, ele disse, não pode. Eu queria que essa gente morresse, e não é que agora Deus perdoou eles. E olha, se você vê no verso, no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 1, você vai, o coração do Jonas, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E cá, qual é o pastor missionário ou qualquer um de nós que vai levar o evangelho, a pessoa se converteu e nós ficamos bravos. A Bíblia não diz que quando alguém se converte tem festa no céu. Como é que agora esse homem está bravo com a festa que está acontecendo no céu? Eu não disse que ele obedeceu, meu coração era ruim. Ele ainda não estava amando aquelas pessoas. Ele obedeceu porque ele sabia o que aconteceu com ele antes. E ele orou a Deus, disse, olha o verso 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu ainda estava na minha terra? Por isso que eu me adiantei e fugi para Tarsis. Porque eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso. Que tu és um Deus que tarda em te irar e grande em gentileza. E que te arrepende do mal. Eu sabia, Deus. Eu sabia que o Senhor ia perdoar essas pessoas. Por isso eu fugi. Nós estamos vendo dois corações, não estamos? O de Jonas e o de Deus. Como é que você olha para as pessoas aí fora? Essa gente tem que ir para o inferno. Não, Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Essa gente tem que se destruir na vida. Tem que perder tudo. Tem que separar a família, tem que casar, pais e filhos. Tem que quebrar economicamente. Pode ser o pior inimigo seu. Se você tiver esse sentimento. Esse é o sentimento do Jonas. Mas Deus nos chamou para ter o sentimento dele. Eu sei, às vezes não é fácil. É ou não é? Não vamos ser hipócritas, né? Não, nós temos o coração de Deus sempre. Não, às vezes a gente tem o coração de Jonas. Estou falando algum absurdo, irmãos? Ou às vezes não, né? E aí a gente tem que estar sempre, tipo assim, arrumando o nosso coração. Para ter um coração limpo. De repente você olha uma pessoa que fez muito mal contra outros, mas Deus quer salvar ela. Sim. Deus quis salvar Nínive e Deus conseguiu. Por uma pregação de apesar de um homem estar com o coração errado, não conseguia, Jonas não conseguia amar Nínive. Não conseguia. Mas Deus conseguia. Veja, a oportunidade dos outros, da salvação dos outros, passa pela tua mão, passa pela tua boca. A maneira que você levar o evangelho para os outros, para estar levando a salvação para alguém, às vezes os nossos medos, preconceitos, até juízos que a gente já tem com os outros, isso pode redundar na perdição final deles. Leva Jesus para os outros. Leva. Os ninivitas creram. Porque o objetivo de Deus era tirar das trevas, da imoralidade, da idolatria, de tudo que é coisa ruim. O objetivo de Deus era salvar. E a Bíblia diz que Deus não mudou. Deus não mudou. Você lembra ainda de que família você veio? Pai, mãe, que tipo de vida levavam lá? Talvez alguns regradinhos, certinho. Talvez outros de nós viemos de família totalmente desajustada. Pode ser. De famílias que eram bêbados, eram idólatras e de tudo aquelas coisas. E Deus não foi lá? Deus não foi lá buscar? Outros de nós era tudo certinho, mas não estava nem aí para Deus. Mas levava a vida correta, no padrão social normal. Levava a vida correta, mas Deus foi lá. Deus é um Deus de salvação. E eu quero que o teu coração e o meu seja assim, ao olhar para o mundo sem Deus. Para o mundo que odeia Deus, você sabia? O mundo não gosta de Deus. Pois, pede a Deus, me dá o teu coração. Só assim você vai conseguir levar Jesus aos outros. Não é julgar os outros. Deixa que Deus faz isso. A nós fomos chamados para anunciar o evangelho, a notícia que existe chance para todo mundo. É ou não é, irmãos? É. Eu queria nesse momento, já que esse mês nós estamos com esse assunto, motivando os irmãos a olharem para fora. É muito bom a gente conviver entre nós, crentes, mas nós temos que ter um olho aqui dentro e um olho lá fora. Vamos dizer, uma mão trabalhando aqui dentro, fortalecendo nós como igreja, outra mão buscando o perdido. Sabe, nós precisamos ter sempre essa dupla visão. Cuidamos internamente, mas nunca não podemos se fechar aqui dentro nas paredes, não podemos. Se nós nos fechamos em nós mesmos, parece que Jonas pensou que Deus era só o Deus de Israel. Mas Deus era o Deus do mundo inteiro. O Celso tem uns papelzinhos aí? Eu pedi para ele trazer uns papelzinhos. Que você escrevesse o nome de uma pessoa pela qual você vai orar nos próximos dias. E nem que seja na última semana desse mês, você vai convidá-la para estar aqui contigo. Fala de Jesus para ela, vai falando e orando. Uma pessoa. Ah, pastor, eu podia dar 10 que eu falo para 10. Não, eu estou te pedindo só uma. Se você conseguir falar para 10, melhor. Mas uma pessoa. Vamos distribuir o papelzinho? Ajuda aí o pessoal. Aí, Ronaldo, o pessoal dá uma mão aí na volta. Isso. Pega um papelzinho. E caneta também, tem canetas ali junto. Ajuda ali, Ronaldo. Isso, faz favor. Para nós não ficar aqui também, é só numa teoria. Eu trouxe um ensino, mas vamos praticar esse ensino. Que você vai orar por ela nos próximos dias. E um dos dias você vai falar com ela. Se ela é desviada, se ela nunca esteve na casa do Senhor. Não faz mal, qualquer tipo de pessoa que no momento está perdida. Se você quiser colocar mais nome, dois ou três, não tem problema. Mas pelo menos um. Uma pessoa que você sabe, uma pessoa às vezes bem amiga sua. Às vezes tem bons amigos que trabalham contigo, gente séria, gente boa, mas está sem Deus. Outros são pessoas que estão totalmente desregradas. Mas você tem contato com ela, ela te respeita, você respeita ela, mas ela está muito desregrada. Vamos levar Jesus para ela. Pense em alguém. Às vezes uma pessoa idosa está já indo para a última fase da sua vida. Está sem Deus, olha, está correndo risco, sério, né? Um jovem. Ah, mas o jovem tem muitos anos de vida. A gente pensa que tem, normalmente tem. Mas ele precisa muito do Senhor. O que eu estou te convidando é fazer, sabe o quê? o que o Jonas fez. Mas a segunda parte, mais uma coisa a mais que Jonas. Você levar o evangelho para alguém com o coração correto. Escreveram, hein? Estão escrevendo, irmãos? Falta caneta para alguém? Se faltar lá o Maicon, Ronaldo, Leandro, escreve o nome de alguém. Ou às vezes alguém que até se diz religioso, mas não é cristão, não vive a palavra de Deus. Coloca essa pessoa na tua oração. Você não vai deixar esse papelzinho na igreja, você vai levar para sua casa. Coloque na sua Bíblia, né? Ou lá na porta da geladeira, ou lá no espelho do seu banheiro, que você vai ver todos os dias. Lembra de orar por essa pessoa, mas depois de orar, um dia visita ela. Dentro desse mês, hein, pessoal? Dentro desse mês. Ah, um dia, pastor. Aí vai, passa um ano, dois anos, três anos. Ui, que perigo. A salvação das pessoas passa pela sua mão. Como a de Nínive passou por Jonas. Ainda bem que Deus é insistente, né? Ainda bem. Deus não desistiu de Nínive. E Deus não desistiu de Jonas. Hein? Vocês já viram? Um missionário precisando ser salvo. É esquisito isso, mas é um missionário. O missionário Jonas precisava ser salvo. Estava fora da vontade de Deus naquele momento. Escreveram, irmãos? Escreveram o nome das pessoas? Às vezes pode ser pais, às vezes pode ser filhos que estão longe do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar por essas pessoas que você já colocou aí no papel. Vamos orar a Deus. Eu queria te propor uma coisa. Que todos vocês viessem aqui na frente. Pode tirar as primeiras cadeiras aí, umas duas, três fileiras. Vamos apresentar no altar o nome dessas pessoas. Vamos, irmãos? Vamos fazer isso? Como assim, ó Deus, começamos hoje a orar específico por esses e nós apresentamos no teu altar. Isso, o louvor nos ajuda aí. Podem chegando aqui à frente já. Vamos botar o papel, se der para botar o seu papelzinho, pelo menos um pouquinho em cima do altar. Isso, larga ele em cima, põe a sua mão, isso. Não perca ele, não misture os papéis, hein. Daqui um pouco vocês estão orando por pessoas diferentes. Vem aqui, isso, vem aqui. Vamos orar por eles. Não vai dar, acho que bem para todos, mas depois troca de posição, uns vão para lá e outros vêm aqui. Apresenta o nome dessas pessoas a Deus agora. Pai, nós vimos o teu amor incansável em favor de pessoas de Nínive que não queriam saber de ti. Não te conheciam, provavelmente por muito tempo até te desprezaram, mas obrigado pelo coração do Senhor, que é um coração de salvar. Aqui apresentamos no teu altar essas pessoas, cujos nomes estão escritos nos papéis. São mais que nomes, são vidas, são almas, Deus, são famílias que o Senhor quer salvar. Eu te peço agora, por todos nós aqui, Deus, aquele coração, o coração do Senhor, que não desiste, mesmo quando os teus mensageiros desistiram, até talvez alguns de nós já desistiram das pessoas que voltamos a orar hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a levar o evangelho, como disse lá no início do culto, ide por todo o mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém está fora dos teus planos. Ninguém está fora do alcance do teu amor. Obrigado, Senhor. Te peço pelos irmãos e irmãs que vão orar. E um desses próximos dias vão lá falar com essas pessoas a respeito do Senhor. E conforme eles vão falando, o Senhor gera o que gerou nos ninivitas. Gera o arrependimento. Abre os olhos, Deus, deles. Nós não podemos forçá-los, não tem como forçá-los. Mas o Senhor tem como convencê-los do teu amor, da tua grandeza, do teu cuidado por eles. Obrigado que o Senhor é um Deus de salvação. Obrigado que o Senhor não quer perder nenhum ser humano. Nenhum. Ajuda-nos, ó Deus, a representar o Senhor. Não fugir dessa missão que o Senhor nos deu. De além de nós termos uma vida boa contigo, ajudar outros a terem esta mesma vida. No nome de Jesus oramos e já abençoamos essas vidas, pedindo que o Senhor prepare o coração delas para receberem a nossa mensagem, que não é nossa, é tua. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fiquem aqui ainda, só um pouquinho. Orem por essas pessoas. Orem por elas. A gente vive nesse mundo aqui 70, 80 anos, por aí, né? 90. Mas a eternidade toda. Essas pessoas não podem ficar sem a eternidade com Deus. E no que depender de ti, te esforça. A vida delas está em risco, não está? Primeiro, nós temos esse coração de Deus. E nós temos a ceia do Senhor agora. Quem sabe a gente só faz um pouquinho mais, um círculo. E acho que vai dar para tomar a ceia aqui pela frente, não vai? Vai, vamos ficar por aqui. Está tão bom aqui na frente, não está? Isso, pouquinha coisa. Pode ir assim pelo meio da cadeira mesmo. Isso, vai dar aqui, ó, vai dar. Isso. Podem ficar, vocês fiquem aqui na beira do altar. Isso, vocês já ficam aqui mesmo. Isso. Eu quero lembrar vocês que naquela noite que Jesus tomou a ceia com os discípulos, ele pegou o pão e o partiu e deu graças a Deus, o Pai, dizendo: "Isto é meu corpo que é dado por vós." E de semelhante modo, depois de Jesus haver ceado, ele pegou o cálice e deu aos discípulos, dizendo: "Isto é meu sangue, é dado e derramado por vós. Este é o cálice da nova aliança, feita entre Deus e os homens. Bebei dele todos, é para o perdão dos vossos pecados." A ceia nos remete ao dia da cruz, nos faz lembrar o dia da cruz. E não teve amor maior do que, a Bíblia diz, o justo morreu pelos injustos. O justo morreu pelo pecador. Tem amor maior que esse? A cruz não deixa de ser uma expressão máxima do coração de Deus em relação a nós. A nós e ao mundo. Deus ama. Deus ama. A gente recebeu esse amor. E esse amor tem que ser falado ao mundo inteiro. Para isso nós estamos convidando você esse mês, de maneira especial, a gente fazer isso. Amém, irmãos? Os irmãos podem entrar, Leandro, faz favor. Pegue o pão e pegue o cálice. Depois, quando todos já têm, comemos e bebemos juntos no final. Sou Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Por misericórdia nós clamamos, a chuva é perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Continue na presença do Senhor. E antes de tomarmos a ceia, eu gostaria que você agradecesse a salvação. Pode agradecer porque o Senhor já te salvou. O Senhor te separou para ser dele. Você um dia ouviu o convite, disse sim. Agradeça, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não tem bênção maior do que pertencer a ti, ser da tua família, estar debaixo dos teus cuidados. Que segurança, Senhor, nós temos. Segurança do teu amor, que em tempo algum o Senhor falhará ou o Senhor esquecerá jamais. Obrigado também quando esta vida chegar ao fim aqui, o Senhor tem um lar eterno para nós. Obrigado, Senhor. A salvação que já começamos a experimentar agora. Todo o bem-estar de andar contigo, Senhor. Esse vai se prolongar de maneira eterna e de maneira perfeita. Obrigado. No nome de Jesus tomamos a ceia, porque na cruz, ó Deus, as nossas dívidas foram pagas, canceladas, e nem o diabo mais tem nada do que nos acusar, porque estamos cobertos pela tua justiça, pelo teu sangue, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos comer e beber, irmãos.